Os CDs do DJ Alanzinho Pressão têm o apoio de Anderson do Açougue Dois Irmãos, Jerry da Barbearia Tribal, Soda da Clibem, Bar do Clube de Santa Maria de Moraiteua, Barbeiro Merrick, Gil Design, AP Confecções e Calçados e Ótica Victoria. O Barão chegou e o Alanzinho vai tocar aquela sequência. O festão dos desguiados! 360, alô, Leozinho! Calma, não te empolga, não aumenta muito, que a potência é muito grande, vai acabar estourando a minha garrafa de gelada, filho. Bora relembrar os velhos tempos das Marcas. Reginaldo! Vai! 360, né, Reginaldo? O grande parceiro Eden também tá chegando. É chupi chufra na parada. O primeiro ano da nossa Shopping Chufra é aqui no Barão. Aqui no Barão você também tem moral. Justo. Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer. Aniversário desguiado tá botando pra moer. Tem muita mulher bonita aqui no 25. É no Alan que eu te encontro. DJ Alonzinho já tá voltando pra enganar. Dori, essa é Barão Vermelho. E ela já tá ali, ó. Relíquias. E ele também já tá no setor. Um e dois. Chama. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Pra relembrar, Joaquim. A gente também, valeu! Bora tirar essa chanfra, meu brother! E meu parceiro Emerson, rei das películas, o Bruninho! O capitão! Caverna! E meu parceiro Léo! O Marcos da Semielo, Marcos! Eita menina danada pra dançar um brega. Menino parceiro Jefferson da borracharia também. Mexe. Borracharia do Axé Murilo. E aí, Tamires? E aí, Léo? Eita menina danada pra Léo um e o Saci também já por ali. Mexe, rebola, vê como se es... Da companhia do Léo Lima. Mexe, bora, meu preto. Esfrega. Riquezinho, riquezinho. O Nati? Prime. É nóis, viu, Nati? Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais. Mexe, remexe, balança. Lá onde era garagem pub, agora vai ser o bar das coleguinhas, bicho. Eita, danada pra dançar um brega. Mexe, remexe. Mais um empreendimento dele, o meu grande parceiro Gago. É Gago! Esse Gago é moral. Fala, Fabinho! O Fabinho gosta das maquinas, bicho. Ele viaja, ele viaja. Alonzinho, vai começar, vai começar. também do ladinho. Manda se mandar. Fala. Vê se não esquece o paneiro de Barão Vermelho Prime. Tinha que falar. Isso mesmo, é nóis, hein? O pique é misturado com manhã soba. Falou com uma gororoba na viagem pra comer. Égua, relembra aqui, pai, olha. Tirando o baixão, Framis! E aí, meu parceiro Jonathan? Cadê o Japa, meu irmão? O Leozinho dá valor! 360, pai! Porque você é aquele giro completo, hein? Eu com meu coração, meu Afonso no bonde da humildade, é isso! Tá aqui com a gente! Bora, meu bonde! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! O John agora é família Shopping Chanfra, bicho! Bora, Johnny! É só dar um passo pra lá. E ele disse, Elãozinho, é fácil de aprender. Eu não entendo. Não tô entendendo é nada. Equipe, não tô entendendo, tá aqui, ó. E as vaquinhas? E as vaquinhas? Bora, Castro! E por sinal, o Castro já disse, Elãozinho, amanhã eu vou levar minha sunga de crochê e já é, partiu Balneário Santa Rosa. O choro começou, foi ele quem lançou. Com o senhor Castro, o bagulho indo. Como está você? Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele quem lançou. Eu duvido. Popson, ele... Tá registrado no CD, viu, Emerson? Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Teu Elia fez o pop 1. O pop 2. Quero é ver, papai. 4. E Bruninho, bora montar uma fazenda com o DJ. Com o Betinho e o Juninho, DJ. Com o DJ Andrei, bora ver. Ele é chavalho, é do bairro do Amá. Da empresa Popson pra todo estado do Pará. Ele é chavalho, é do bairro do Amá. Da empresa Popson pra todo estado do Pará. Ele é chavalho, é do bairro do Amá. Da empresa Popson pra todo estado do Pará. Ele é chavalho, é do bairro do Amá. Da empresa Popson pra todo estado. Alô, Relíquia! Esse é mais um sucesso gravado no... Bora, meu barão! Dança com você, se gostou, me dá um beijinho. Não vou mais chorar. Não. Dança com você. Não vou mais sofrer. Toma, toma. Bora, Léo! Bora, Saci! Não vou mais chorar, porque você... É o barão! Um cara assim. DJ! É o barão! Eita porra! Juni Neto Reginaldo 360. William Barcelo Web também. Alô, Ju. Ele agora é família Chobichão. Pra bicho, é do. Júnior, Dalso, o Eletrinha, Siribu. Ainda bem que agora encontrei você. Siribu, eu realmente. Ele já gostou do grito. O que eu fiz por você, você? Porque ninguém dava nada por mim. Que nada eu não tava aqui. O grande parceiro Capitão Caverna, o homem das mídias. Do senhor Castro, hein? O meu cora, Capitão Caverna. Com a solidão, quem diria que ao lado vazou. Ei! Se você se for bem. O grande parceiro Sidney também, galera do Tá Matado aqui. Eu não preciso. Só na banha da aranha. E a nossa Altas Horas também, do 24, do Vila Nova. Valeu! Pelo que o teu beijo deixou, não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. Bora, meus desguiados! Tua boca e a... Aquele giro completo, 360! Teu olhar me faz sonhar a cor. Fabinho, mais tarde lá no Santa Rosa, viu, preto? Passa e diz que está comigo, não vou mais. E aí, Rosângela? Os desguiados estão ali. Vou tocar uma música pra eles, então. Rosângela, essa é daqui, papai. Bora viajar. Chanfra, chanfra, chanfra. Bora, Saci! Pó, o meu amor virou pó. Pó, o meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que? Bora, Leozinho! Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Pó, o meu amor virou pó. Pó, o meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que? Faz assim, ó! Salãozinho Novo Empreendimento tá chegando. Então canta, Gago! Onde sou? O quê? O resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um bebê. Alô, Dori! Procurando flores. Sempre... Essa é do Barão! E errei em ter te amado, em ter me entregado. Hoje matando a saudade, né, Dori? Você não levou a sério, não sou. O quê? Super-homem, a prova de tudo. Se é Black Prime, você é pra mim, Prime, yeah. E lá me fico. Grande parceiro Henriquezinho também. Fala, Juca Tigre. Juca Tigre, dá uma rugida aí. É, gostou. Acabou, nossa diretoria do Vila Nova, o do 23 também tá aqui com a gente. E toda a galera, por sinal, obrigado pelo carinho, viu? Ele é 24 por 48 e mais 24 horas de cima. Massagem lá no... Lá no Santa Rosa! Vamos junto, hein, preto? Ter te amado, em ter me entregado. Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói. Tenho sentimentos, tenho bem de ferro. E a minha equipe de segurança JA também tá aí com a gente, com a Thiaguinho. E o nosso grande parceiro Rob da equipe Torre também tá aqui com a gente. E aí, Rob, mais tarde, tamo junto, hein, lá no Santa Rosa. Não esquece, papai, não esquece. Gente, queria só avisar pra vocês que muita gente tá sentindo falta aí da nossa F-250, certo? Calma, que ela não tá no hospital. Ela está sendo... O novo empreendimento tá vindo aí e ela já está daquele jeito, sendo projetado, sendo alinhado pela nossa galera da empresa Ferrosaldi. Tá bom? Tá vindo o novo empreendimento da nossa F-250, tá bom? Então, te aguardo que ela tá chegando! Família Barcelona! Tamo juntão, papai, é aqui, Barão! Quem é Barão, vem pro Barão! Coroada violenta. Coroada violenta. E aí, Henrique? Eu escutei uma canção de amor. Grande parceiro, alô também, o Ico. E de você. Silviane também tá aí com a gente. Você. Hoje eu li um poema de amor. Silviane dos Divorciados, é, rapaz? Você. Da João Coelho. Você. Aqui no Barão. Barão Vermelho. Isso aqui, sem ter Jucati. E aí, Fabinho? O olho de gato? Pra mim, você vai. E a Neige? O olho de gato? Hoje é uma canção de amor. Um abraço, olho de gato. Tamo junto, meu brother. Sim. Um abraço pra você. De você. Hoje eu li o bom. Josué também tá por ali, ó. O Catatá. Você. O Icabanas. Como eu lembrei de... E as primeiras damas. Lógico, meu irmão. Já falei. Bora, Lanzinho! O cara de frango e o orelha também tá ali! Tira essa chuva agora, bicho! É balão! Um abraço pra você, menina! Bora, Gisela! Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? É o Barão! Eita porra! Como tá, não sei de onde vem. E aí, meu parceiro André? Só pra te machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. Tiaguinho Fabuloso. É verdade que o tio Jack hoje vai até 5 da manhã, bicho. Égua, Jack! Então bora junto, papai. Bora, Thiaguinho Fabuloso. Gente, festão dos nossos desguiados 360. Deixa eu só falar uma coisa aqui. É 8 anos de tradição e o apoio tá em nome deles. Bunhão pro Monte... Pretinho Design, Vereador Neto, o Depósito de Bebidas, MD e o nosso Barão Vermelho. Realização, Robson, Wilson, Lourinho e ele, meu grande parceiro Leozinho. Obrigado pelo carinho receber a gente em sua casa, em sua residência. Mas, Leozinho, eu tenho um negócio pra te falar que a partir desse exato momento... Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Solteiras aí! Meninas, a partir de agora, o baile tá no nome de vocês, hein? Vai, vai, vai, vai! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Fica na tua, Henrique! Oi, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Relíquia. Senta. Vamos começar assim, ó. E a pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Ela tá que tá. Tá doidinha pra cá. Doidinha pra tua. Doidinha pra. E aí, moreninha, como é que cê tá? É. Vai. Tá que tá, quem tá, quem tá. Oi, ela tá que tá. Oi, ela tá que tá. Tá doidinha pra cá. Doidinha pra tua. Doidinha pra. Eu não dou ideia torta. Só dou ideia reta. Se ela demole, vai não, vai não, vai não, vai. Vai levar pra casa no Vibes. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. E a Lourinha? Como é que ela tá hoje? Toda rosadinha. Vai, Lourinha! Tá quem tá, quem tá, quem tá. Ela tá quem tá. Ela tá quem tá. Tá doidinha pra cá. Doidinha pra tu. Doidinha pra ó. Atenção, atenção, atenção, atenção. Atenção que eu vou chamar todas elas, hein? Vem! Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem Aline, Yasmini, Jaqueline. Chama! Stephanie, Francine, Paula, vem a Maura, a Vanessa. Chama a equipe Chopichanfra. Marina, Sabrina, Regina, Thelma, Joelma, Joselma, Vilma, Carla, Ana, Nanda, Wanda, Fernanda, Adriana, a Tânia, a Vânia, a Silvia, a... Égua, vem todo mundo! Vem todo mundo! Ela foi na minha casa tirar. Ela tremeu os pés no bambá. Quando sentiu o instrumento, quero ver tu rebolar. Com que catra? Fazer uma fazenda com essa bota aí, viu? Tá ligado que eu sou doidão, todo mundo sabe que eu não sou careta. Só sangue bom, curte um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade gosta mesmo é de... Vamos lá! Entra! Olha só! Pode ser um tô baixinha, magra, gorda, branca ou preta. Homem de verdade gosta mesmo é de... Demorou! O Fábio Gago já disse, Alãozinho! Lá no Santa Rosa, as meninas do bar das coleguinhas vão todas em peso, verdade? Então bora! Ô amiga, para de graça que geral já tá sabendo. Fala pra recalcada aí agora! Ô amiga, para de graça que geral já tá sabendo. Que tu foi pra treta e amanheceu fudendo. O comentário tá rolando que tu sentou gostosinho. Fez trabalho linda com o DJ Alãozinho. Sentou, ficou, travou legal. Eu vulgo na favela. O Alãozinho tá geral. Sentou, ficou e travou no talentinho. Hoje é DJ que te fode no escurinho. Ele te fode, fode, fode. Quem? Ele te fode, fode, fode, fode, fode. Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode. Então diz mantida. Alãozinho se prepara. Por quê? Porque depois da festa, Alãozinho se prepara. Porque depois da festa, vou te dar surra de xota, te dar surra de pepeca. Vou te dar surra de xota, te dar surra de pepeca. Vou te dar surra de xota, te dar surra de pepeca. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos beber. Vem, rebola na tapa. Eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. DJ Alãozinho arrancou meu cabelo e me botou de quatro. E aí, Afonso do bonde da humildade. Sento no bico da Glock, rebola. Bora, meu bonde. Vem, rebola na tapa. Eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. Olha o que a bandida disse. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Joga! Joga! Joga! Não importa se ela é puta há muito tempo. E ela? Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. E ela sobe, não para. No barão ela não para. Ela não para, não! Ela toca, não para. Toque, não para. Essa é do Leozinho. Eu nem sei de quem é essa festa. É dos desviados. O DJ Gugas invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Vai, Gago! Varai xereca. Bora, Fabinho! Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. Não tô entendendo nada, preto. Cheguei. Oi. Cheguei, a festinha vai... É por estilo isso aqui, viu? Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Bora, pretinho, não tô entendendo nada, meu brother. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapão na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapão na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapão na cara e saiu... Olha o que ela disse pro marido dela. Ah, tá bom, agora quer mandar em mim. Coitadinho, não passa de um contatinho abaixo, Tom. Respeita a mamãe aqui. Vai, bandido! Olha ele, todo, todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro. Se quando eu danço, cada amor eu acho... E o Marquinho, hein, papai? Bora, Marquinho! Nossa, deixa eu te lembrar que eu... Bora, Bruninho! Nada, nada. O Marcos da CB! Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada. Capitão Caverna! O grande parceiro! Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. O grande parceiro bebê! Manda, o homem da Saveiro Branca, bicho! Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada. Ninguém manda, né? Jeguinho, bora, meu craque! Oi, baba, baby, nessa. Oi, baba, baby, baba. Oi, dá um clu... Só na mãe da aranha, né, Jeguinho? Oi, baba, oi, baba, baby. Ninguém manda nessa raba. Hoje, e aí, Jefferson? Tem baile de comunidade. Jefferson da borracharia. É Duarte, de Tamires, o Léo Lima também. Tem várias delas pra vir sentar. Alôzinho. Hoje tem baile de comunidade. Bora, check! Hashtag dia de maldade. Hoje é dia. No bolo que tem várias delas pra vir sentar. Renatinha do Barão. Brota. Chega, meu amor. Sem carinho, nós tá pelas foda. Whisky, marola e várias novas. É 150 BP. Alô, Mara da Golada! Se você quiser lazer. E a Mara é moral. Nossa, que Barcelona também, essa também tem moral no Barão. Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê. Essa noite só vai ser o sarrão em mim, eu sarrão em você. Tem alguém do Paissandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Rio aí, tem? Tem alguém solteiro aí, tem? Fazer amor gostoso hoje aí, tem! É comunidade! É morador! E dois! Hoje tem baile de comunidade. No Barão Vermelho fica à vontade. É no bolo que tem várias delas pra me sentar. Então! A impressão tem que ser daquele jeito, do jeito que o Juninho Show gosta. É DJ! É DJ! Fala tu! Detona, papai! Eu vou detonar tu, mas começa com o meu batidão. Vai começar a pressão. A pressão tá começando e o calor tá aumentando. A pressão tá começando e o calor vai aumentando. Aumentando. E quem tá solteiro aí, joga pro céu, joga pro céu. O aniversário do 360. Bora, meu desguiado. Bota na pressão. E bota a bola. Bota na pressão. E bota a bola. Bota na pressão. Alanzinho. Um. Alanzinho. Dois. Alanzinho. Agora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Bora, Alanzinho! Mais pólvora! Que comece a maior pressão do planeta! Então dá-lhe mais! Mais pólvora! E bota, bota, na bota, pressão, e bota, bota na pressão, Alanzinho, Alanzinho, Alanzinho. Bora aí, Missão das Películas. E aí, Bruninho? E o Marcos da CB? O Capitão Gavera também, meu grande parceiro. Senhor Castro. Ele quer dar acelerada. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Acelera, Cássio! Acelera, pai! Acelera, filho! Agora, diz! Quem é barão, vem pro barão! Bora, Juri! Autoelétrica, Siribu! Gente, é barão vermelho e não tem nada! E na hora do show, a gente dá a coroada! Barão vermelho aqui, a coroada é pra mim! A coroada do barão! Dá-lhe a coroada! Grande parceiro Sidney e a Rosângela é 360! A coroada do barão, dá-lhe a coroada. A coroada do barão, dá-lhe a coroada. Cris do DC! Imediatamente no que comece o rock desguiado! O grande parceiro Leozinho do Talento, também do Barcelona, tá aqui com a gente. Alô, Leozinho! Quem é barão, vem! Vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Quem é do barão, vai pro barão. Bora, Leozinho, pressão! Já tô na moda, tô no look desguiado. Eu tô na moda, tô no look desguiado. Na loja por estilo pra fazer o caqueado. No paredão RD Saldi pra fazer o caqueado. Final RD Saldi, loja por estilo. RD Saldi pra fazer o caqueado. Duílio. É a onda do momento pra você pegar visão. Loja por estilo, tô no jeito de patrão. Tô de moda feminina, masculina, atualiza. Loja por estilo, a mais top de vigia. Prepara tua gelada, põe o teu traje da mídia. E aí, bochecha? Saldi endoitando ao lado do senhor Castro. Tá no pique RD Saldi, tá tocando. Convoquei a tropa toda, os patrão financiando. Tô vestindo do que gold e esbanjando na modinha. Por estilo, na parada que comanda em vigia. Você quer ficar lindinho? Vem se produzir com a loja por estilo, você só encontra aqui. Paredão RD Saldi, você só encontra aqui. Com a loja por estilo, você só encontra aqui. MC Biel BH, a voz do fluxo. Cadê ele, hein? Ei! Ei! Ei, bandido mal! Olha pra cá, bandido mal! Bandido mal! Relíquia, seguidor oficial do Barão Vermelho Prime. Bora! Ficar de 30 contas. Santorini. Fabi. É conhece. Thiago. É conhece. Quem é? É conhece. Relíquia. É conhece. Relíquia. Conhece. É pra tirar chuva. Só na manha. Só na manha. Só na manha. Só na manha. Só na manha. Leozinho do Jiguiado 360. Quem tá na área, preto? Fala aí. É o Barão, caralho. Renatinho! Grande parceiro, o Afonso! O Smurf também do Boot da Humildade! Vamos pra ganhar! Aqui no bar! Que tá tudo! O Afonsinho Moral! Fica de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, valeu! Léo Lima, Léo Lima, Léo Lima! Ela disse como, Catatau? Sidney! E a Rosângela! Tá aqui com a gente! Bora, Rosângela desguiada! Rosângela desguiada, né, meu irmão? Então, fala, Rosângela! Vou tomar o gelo e dar um teco! Vou tomar o gelo e dar um teco! Dá um teco! Dá um teco! Gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo. Vai pra cima, barão! Gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, gelo, tec, bota, bota, bota! Bota aqui, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota aqui, bota, bota. E aí, Alonzinho? pra dar valor. E aí, meu parceiro Bruninho, obrigado pelo carinho, você, Bruninho. Aqui do ladinho. Sempre, sempre dando aquele apoio. E aí, Marcos? 300. Que não te procuro. Da CB, da CB. Bora, Marcos! Simplesmente você apareceu. Com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço do seu DJ. Um abraço do seu DJ. Alanzinho. Que não vê. E aí? Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Eu tô contigo, assumo. Cássio. Eu tô pra... Meu parceiro Buxinho. Rei do Caramelo, alô Buxinho. Parceiro Netinho, Iago também. Galera do Super Dinâmico lá de Garapeçu. Alô Netinho, você sabe, né, preso? Aquela do DJ que dançava, a gente fez a onda em Timoteu. Original, não foi não, preto? E a gente não deixa de tocar aqui o que é sucesso. Super Dinâmico. Com o Alanzinho você tem moral, Netinho! E com toda a empresa Barão Vermelho, viu, preto? Olha o hino que é sucesso! Você me falou que não era pra eu te ligar. Você era casado e podia complicar. Como é que eu fico se eu já tô apaixonada por você? Não tenho culpa, você não passa em mais um dia. Como é que eu fiz? Se eu já tô apaixonada por você. Não tenho culpa, pois eu não passo nem mais um dia sem te ver. Não quero um amor dividido, quero você só pra mim. Enquanto você se decide, eu vou fazer assim. Eu vou pra Super Dinâmico, o magnífico digital do Pará. Viver se pilhado, pilhado, pilhadinho popular. Super Dinâmico, o magnífico digital do Pará. Me desfiado. E a nossa inimiga Carla também tá ali com a gente. Estúdio tem. E aí, meu parceiro Fernando. Produções. Tá aqui. Viviane Batidão. Viviane Batidão. Batidão. Grande parceiro Nando. Eu te amo, é, rapaz? Vocês estão curtindo aqui com a gente no Som do Barão Vermelho, obrigado pelo carinho. O Nando, ele vai casar, o Nando. Você, olha como tá escrito, né? Ele vai casar. Pra eu te ligar, você era casado e podia cumprir. Fala, Juca Tigre! Se eu já tô apaixonado. Ele é a sua primeira dama, Roberta. Alô, Robertinho! Você não passa. Mais tarde lá no Santa Rosa, presença confirmada, hein? Aí eu digo, é 24 por 48 e mais 24 horas em cima, papai! Juca Tigre é moral! Não quero amor dividido, quero você só pra mim. Enquanto você se decide, eu vou fazer assim. Rosé! Onde tá? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado. Bora, desguiado! Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. O gaguinho hoje namora. Aí o solteiro comemora, comemora, comemora, comemora, comemora, comemora, comemora. Chupa das coleguinhas. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Ela diz. É tchau pra quem namora. Ela diz. Pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Alô, Dori! Artilharia pesada nestes covardes. Robinho Saraiva. Cadê meu prêmio? Mais pólvora! Meu parceiro, senhor Castro, o da barbearia. Graças a Deus evoluiu tudo por lá, né, meu amigo? Evoluiu. E o Andrei da Mega Fiorino. Ritmo agressivo 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Chop chanfra. Rui Cabanhas e o Passinho Rui. E desce, desce, e desce, desce. O Catatau desce, desce, desce, desce. E desce, desce, e desce, desce. Desce, desce, desce, desce. Desce, desce. Tu lembra, filho? Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. Esqueci todo personagem que quer me ver infeliz. Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos charopando, cansando esses cara preta. Abaixa não, me deixa longe dessa. Não vou perder meu tempo, vem direto na minha letra. O Nando que quer casar com a Carla do Barão Vermelho. Vem, Nando! Eu tenho coragem de fazer esse casamento em cima do palco, viu, pai? Olhos observam, mas o coração que segue. Começo pode ser final. Ele quer casar com a Carlinha, um sonho com... mas quer o Barão Vermelho de testemunha. Vinte, pode deixar comigo, pai. Do lado bom, mas não me vi no madeira. Bora, Nando! Chat boy, tu sabe o meu passado. Quem disse que favela não pode morar no lago? E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai. Acordar no outro dia com a ressaca do caralho. Porra, ressaca, hein, pai? Tô falar com a monetária. Que? Muito à vontade. Vou mandando bom. Vou mandando bom. Agora a gente não tá alto. Mano, papo reto. Eu tô malvadão. Eu tô malvadão. Eu tô no vale do Egito embrasando com as beats. Isso que é vida. A putaria começa quando o Denilson toca. Quando vem as bebidas. Você joga sua gaveta, faz a pose em pena de costas, pena de costas, pena de costas. E aí, Elson? Pena de costas, sacanagem com safadeza, batiza sua gostosa. Você joga sua gaveta. E meu parceiro Bruninho, a sua primeira dama aqui com a gente, valeu, Bruninho! Sacanagem com safadeza, batiza sua gostosa. Você joga sua. Dale, dale. DJ. E aí? Passar a fita, vou te passar a fita. Vou te passar a fita, vou te passar a fita. Esse aqui é bom pra ler, ó. Ei! Depois do rock doido é só tapa de qualidade. Na cara das bandidas. Na cara das bandidas. Na cara das bandidas. Na cara das bandidas. Depois do rock doido é só tapa de qualidade. O Elson! Na cara das bandidas. O Lourinho! O Leozinho! O Robson! Nossa diretoria da família Desguiado 360. Bora, meu desguiado! Ei, vou te passar a fita. Vou te passar a fita. Vou te passar a fita. Vou te passar a fita. Vou te passar a fita. Família Barcelona! Depois do rock doido é só tapa de qualidade. Na cara das bandidas. Na cara da bandida. Na cara da bandida. Na cara da bandida. Ela disse que o filho é meu. Eu não queria assumir. Tem dinheiro pro remédio. E ela comprou o açaí. Tô pensando em vazar. Tô pensando em evaporar. Esse filho não é meu. Grande parceiro Ailton. Jonilson. Desviado 360. Um giro completo. A culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. E a bandida, ela quer só o quê, papai? Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de bloque. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no Tuiuti como Maria Bandida. Maria, pensa que eu sou bobo e quer meter o 7 porque eu tenho 5-7. Falando em 7, hein, Juninho Show? Ela quica na porta do meu biga. Ela quica na porta do meu biga. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de bloque. Bom, senhor! Ai, ai, ai, ai. Léo Lima! Desde que te vi, não baixo meus sentimentos. Bora, meu craque, Jenny! Juninho. Amanhã lá no Balneário Santa Rosa. Tu arranja só 15 mudos desse aqui, viu? Arranja só 15 desse aqui. Isso porque ele não fala, imagine. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai. Desce a broda. O jogo dá trabalho numa onda diferente. Eu perguntei, mundo, qual é a parada? Ele disse: então, sai da minha frente. O jogo dá trabalho numa onda diferente. O jogo dá trabalho numa onda diferente. É diferente! Pega, tá na hora. Uma princesa, não usa coroa, ela usa boné. O ano de gato! Salto, e a meia! Ela vai, só de tênis no pé. E a meia, né, Negui? Ela tem o brilho que brilha, mas que brilha. Lá no Santa Rosa, mais tarde, o ligado. Um é nóis, tô pronto. Fechou mais um, Thiaguinho! O nego diz. Ela é toda perfeitinha. E o melhor que ela é toda. O ano de gato que diz. Toda perfeitinha. Cuidava um bagulho de botar uma caixinha. Agora só quero te amar. E você conquistou meu coração. E eu me entrego todinho a você. Barão Vermelho. Tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Como é que é? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. A coroa sem parar. É Barão, vem pro Barão. Para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim, vai, vai. Joga a mãozinha de... A coroa dore. Depois a mãozinha. A coroa dore. E cruza os dedinhos pro céu. E é coroada na tua cabeça, na tua cabeça. Coroada violenta. Dore, essa é Barão Vermelho Prime. Barão Vermelho. Bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital fit, next level visual shit. I got that boom boom boom, how to be back. I'm like that boom boom pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you stole 2000 and late. I got that boom boom boom, that future boom boom boom, that future boom boom boom. Divulga mais esse CD aí, papai, porque o Barão é estouro. Vem com o seu blog que é sempre mimar. No MSN, meu nome e o seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que... E aí, tio Jack? Cadê o homem? Que meu coração... Era até 5, hein, tio Jack? Juca Tigre. E a primeira dama, Robertinha. Grande parceiro Henrique. Se contar. Só na mãe Henrique, pega o parceiro que ele tá daquele jeito, Lera San Jason. Já tá pra cá. Oh, oh. E aí, Nadir? Amor, e aí, Nadir? Me pegue, me abraça e me dê calor. Banda! Banda New Project. Uma realidade virtual pra você. E aí, Fabinho? E aí, Gaguinho? Ele já disse, Luzinho, já estamos esperando o novo empreendimento 2019, que é a nossa F250. Tá chegando o novo empreendimento, viu, papai? Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! aí? Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. Não. Essa menina só pensa em liberar o play. Ela quer ser a namorada do DJ. A noite inteira na frente do comando, gritando, dançando e se descabelando. Menina de aparelhagem, tá doida pra se divertir. Vai pra de trás da mesa, espera o DJ sair. Espera o DJ sair. De amiga Mara da Golada, de Santa Isabel, tá aqui com a gente. Quero ser a namorada do DJ. Bora, Mara. Quero ser a namorada do DJ. A noite inteira na frente do comando, dançando, gritando e se descabelando. Menina de aparelhagem, tá doida pra se divertir. Vai pra de trás da mesa, espera. Ei, Mara! E doida, e doida, e doida. Ela e doida. Relíquia. Mais tarde, já sabe, né, Relíquia? Lá no Balneário Santa Rosa, meu primo. Jonathan, Alta Elétrica Siribu também vai estar com a gente. O nosso grande parceiro, Tio Jack. E a gente convida também toda a nossa rapaziada, Chope Chanfra, pra curtir com a gente logo mais lá no Balneário Santa Rosa, hein? Bora lá, meu irmão! Até porque... Quem é Barão, vem pro Barão! E a Chope Chanfra é do Barão Vermelho agora, bis! Barão! Gisiane! É a letra mais difícil. Gisiane Prime! Ela e, lógico, seu primeiro domo, Catatal. Assim. Rui Cabanhas inventou uma dança. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Se acaba, sai o quadril e vai pelo. Aí, Mano Bel, quem tá doido que se segure? O Marcos da CB vai doidar agora! Começa a fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, Reginaldo 360, menino parceiro Helder também.